Papa Zulu 19, decola da cabeceira 10 com curva à esquerda, subida Momo, transição frote, transponder é o 5420, controle em 120.8, coteja. Pois é, Nigga 350, Papa Zulu 19, decola 10, esquerda costa, Momo com frote, transponder 5420, controle em 120.8, 222. 6747 acionado, 119 pessoas a bordo, estamos alternando Galeão com 4 horas de autonomia. Passarei 2224, correto, cotejamento, chame para o acionamento. Web 6747, siga o Avianca, no ponto de espera, chame para a decolagem. Vou seguir o Avianca, vai chamar no ponto de espera o 6747. Total 9907, livre pouso na 10, atento à pista molhada, o vento é 1,10 graus com 9 nós e o altímetro 1,017. Autorizado, total 9907. Salvador, CNM 6201 para o táxi, 85 VAB, 360, alterna Guarulhos. Livre, táxi direita, chame no ponto de espera para decolagem, 1017 o altímetro, hoje chame 6201. Não pode esperar para decolar a chinela 2, 0, 1. Condições visuais podem ser para 1700, 5972. O chinela 6201. Perdão, 6313, após o Webjet cruzar Juliette, ingresse via Juliette para o portão 01. Após o cruzamento do Juliette pelo Webjet, vai ingressar no pátio 01, 6313. Pronto, 10702, 01. 6201, mantenha o ponto de espera. Mantendo. 2858, chame Recife, 2685. 2685, muito boa noite. Estão logo autorizados? Afirmativo, de imediato. Ok, após o 27 na curtinha, a linha mantém preparos para a decolagem, então logo autorizado. O Rio 5972 no localizador tem o campo à vista. Torre 18-6. 18-6. Torre Salvador, boa noite, é o Rio 5972, no localizador da Alcântara. 5972 da Rio, boa noite, aguarde pista livre para o pouso. Atento à pista molhada, o altímetro no 017. Gente, aguardando liberação da pista. Grande descida. Direto pelo repórterá ideal, 355-95. Total 9907 no solo aos 36, por gentileza agilize a liberação à direita, prossiga na Alfa e Kilo para o pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, total. Oceané 6201, livre decolagem da 10, o vento é 1,10 graus com 8 nós. Iniciando Oceané 6201. SEB-6747, ponte cara próxima. SEB-6747, após o pouso da aeronave da Rio, ali mantém 1-0. Após o pouso da aeronave da Rio, ali mantém o 6747. Rio 5972, o vento é de 1-0 graus com 8 nós, atento à pista molhada, autorizado o pouso na 10. Ciente, pista molhada, autorizado o pouso 5972. Coxa 6201, decolou 38, controle em 120, decimal 8, boa noite. 1208, boa. Salvador, boa noite, CDM6201. CDM6201, contato radar, subou 360. 360, CDM6201, faz mais de atleta? Autorizado. Oi, poderia confirmar a posição do total no pátio? Tem aqui 06 para o total. 06, gente. Ah, passou da posição, confirma. Negativa, porque não tem ninguém aqui, não tem balizadores, né? Ok, eu vou checar aqui com a infra-aero, ok? Tá, sim, é de uma campanha. Salvador para 3224 na remota 14, para o feedback do momento. Autorizado, chame táxi, trip e o QNH 1017. Exato, 1017. Com 972 no solo aos 40, ao livrar à direita, taxi na Alfa e Kilo para a posição 8 do pátio 3. Alfa, Kilo, posição 8, pátio 3. Total 9907, só confirmando, essa hora confirmou a posição 62 mesmo e já está ciente aí do balizador, ok? Está providenciando alguém. Ciente, ele está vindo em ritmo acelerado. Web 6747 está livre, decolagem na 1-0, vento de 1-0 graus com 8 nós. Livre decolagem, Web 6747. Web 6747 decolou aos 42, controle em 19-8. Controle 19-8, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, WebJet 6747. Boa noite, objeto 6747. 6747, contato radar, subou 360. Contato radar 360. Seria possível por hoje Israel ou Leda? Autorizado Leda. Por hoje Leda autorizado, objeto 6747. Confirme. Controle Salvador, Xanela 201. Prossiga. Precisamos nível 120. Você deve fazer uma consciência voar direto do bridge? Chame-o na frequência 1251. 1251, 601. 3,50 de autonomia, alternando Fortaleza. 3,50 em Fortaleza, livre o táxi, contornando o Pátio Uno, Índia e Alfa, chama no ponto de espera pronto para a decolagem, passarela. Pátio Uno, Índia, Alfa, chamado ponto de espera pronto, 2,2,2, 4. Controle Salvador, boa noite, o Chanel 6224, ciente da Alfa. Confirme. É o Chanel 6224, ciente da Alfa. 6224, acione identificação, desça para 4 mil pés, chegada má. Chegada MAN, descendo para 4 mil pés, identificou Xanair 6224, confirma o ajuste? 1017. 1017, 6224, grato. Desse mantenho 090 2224, autorizada a linha decolada 10, vento de 10 graus, meia dúzia de nós. Ali decola 2224. 6747, chame Centro Recife, 1251. Confirme a frequência? 1251. 151, obrigado, 6747. 155 no 5, autorizado 2.000 pés, ajuste 10 no 7. 2.000 pés, 10 no 7, 355 no 5. Comando 2224, decolou aos 48, controle da guarda em 120, decimal 8, tenha uma boa noite. 208, boa noite. Controle parceiro 2224, boa noite. Boa noite, 2224, suba restrito ao nível 310. Inicialmente vai voar na Proa Norte, aguardando direto o Juazeiro. Ascensão 310, Proa Norte da presente, gente. Portal? É não. Chanel 6224, voe Duna. Proa de Dona, Proa Chanel 6224. Salvador, boa noite, Bônus 0104. Cliente da informação Bravo. Bônus 074, 360 Guarulhos, copia? 360, nota na cópia. Bônus 074, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360. Pela APA Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto à posição Trive, pois segue conforme a rota do plano. Decola a 10 com curva à direita, subida da EU, Leda Bridge, transponder 5424 e o controle em 120.8. Cortejo. Autorizado nível 360 e APA Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, depois DCT Trive. Depois conforme a rota do plano de voo. Decola da 10 com curva direita, da El Leda, pois Bridge, 5424 transponder, 120, decimal 8 ao controle. O gol 1074. 1074, correto, troca para a frequência da torre, 18, decimal 6 para o push. 18,6 para o push, obrigado, boa noite. Pro de Duna. Pro de Duna, bravo, rodando. 55 no 5, pode precipitar o Loki, voe na proa de Duna, reporte estabilizado. Na proa de Duna, reportará estabilizado, 355 no 5. Autorizado até 2.000 pés, ajuste no 0 no 7. 2017, Bravo Fantasma. 2224, chame centro Recife, frequência 1685. 1285, boa noite. 2685. 25, boa noite. Desça para 2000 pés. Forma localizador. Trip 5595 estabilizado no localizador. 5595 para 186. 186, obrigado. Chegar 6224, desça para 2000 pés. Reporte localizador. Para 2000 pés e portará localizador. Chegar 6224. Confins. Aguardando, poderia informar a saída prevista para o passo 219? Dael Leda Bride, a subida. Dael Leda Bride, grato, passo 219. Torre Salvador, trip 55 no 5. Trip 55 no 5, boa noite, livre pouso na 10, o vento de 1 no 0 graus, com meia dúzia de nós. Que legal no 0 no 7, até a tua pista possivelmente úmida. Ambiente, autorizado pouso, trip 55 no 5. Salvador, TAM 3605, TAM 7 informação Bravo, 330 para Recife, lá no gate 8. É o número 2 para a Copa, aguarde. Subida Puca Caju. Puca Caju, aguardando para a Copa, TAM 3605. Salvador, Oceano 6303. 6303 é o número 3 para a Copa 360 Guarulhos. Guarda. Salvador, boa noite, 163, 13 da Oceania, no box 01, no autorização de tráfego. Ok, como já informado, é o número 3 para cópia, Oxa 63, 13. Número 3 para cópia, o nosso EOBC era para aos 43, ainda não tem autorização? Só estou aguardando o pouso do trip aqui, ok? É o número 3, aguarde. O trip 55 no 5, no solo é o 58, ao livrar à direita, taxi na Alfa e Kilo para o pátio 3. Atento ao balizador no pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, trip 55 no 5. O azul 4209, copia? Copia, 4209. 4209, autorizado para Confins, nível 360, pela APES Lua 16. Decola a 10 com curva à direita, subida da El Leda Bridge. O transponder é 5426, o controle 120, decimal 8. autorizado com fim, Viva 360, por uniformes do 16, recordando 0, curva direita, saída da EL, Leda Bridge, ascensão 5436, contra 208, azul 4209. Correto, chama para o acionamento. Chama lá, Carapuã, 4209. Boa noite, Gol 074, portão 2 para puxa acionamento. Autorizado, chame táxi, Gol. Já chama da táxi, Gol 074. Tá 3305, copia. Ótimo, tá conta. Tá 3305, autorizado para Recife, nível 330, pela APA Zulu, APA Whisky 58. Decola a 10, curva esquerda, subida Puca, transição Caju, transponder 5425, controle em 120.8, corteja. Conforme 330 para Recife, na Opera Whisky 58, decola a 10, curva esquerda, saída será Puca, Caju, 5425, nosso transponder 120.8, é o controle da 3305, no gate 8. Correto, chama para o puxa. Parei. Torre Salvador, boa noite, Oxa 6224, final da 10, baixada travada. Boa noite, Oxa 6224, livre pouso na 10, o vento é de 100 graus com meia dúzia de nós, que legal, 10, 7, atento à pista úmida. Sente pista úmida, 10, 7, autorizado pouso na 10, Oxa 6224. O trip 5525, pode por gentileza confirmar a condição da pista úmida ainda? Sabemos, senhor. Ok, agradeço. Então o Oxa 6224, a pista, confirmando úmida. Grato pela informação, 6224. Boa noite, Salvador, muito boa noite. São Paulo, meu mate, Arthur Juliette. Arthur com Juliette, vou na Praia de Duna, reporte deve descer. Na Praia de Duna, reporta da Praia Descida, Mike Juliette. 63 no 3, para que não aguarde mais, troque momentaneamente para o solo 129 para a cópia. Confirmando a frequência, solo? 1219. 219, obrigado. Solo Salvador, boa noite, Oxa 6313, para autorização de tráfego. Oxa 6313, autorizado Guarulhos, nível 360, pela APA Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto Trive, e após conforme a rota do plano. Decola a 10 com curva direita, subida da EL, Leda, Bride, o transponder é 5416, o controle em 120.8, corteja. E autorizou 360 para São Paulo, Guarulhos, a Oceané 6303, volta conforme plano de voo, decola da pista 10, curva direita após, está no perfil da EL Leda após Leda Bride, e o transponder 5416, frequência do controle 120.8, Oceané 6303. Correto, 6303, apenas confirmando a primeira aerovia, APA Zulu 16, chame novamente a torre em 186, quando é pronto para o puxo. O nosso plano de voo prevê a primeira aerovia APA Zulu 10. É que o senhor intercepta já em Bride. Em Bride, APA Zulu 10, intercepta APA Zulu 16, ok? Então, da EL Leda Bride, APA Zulu 16, ok? Tá, então tá, exatamente conforme o plano que foi preenchido. Beleza, então, obrigado. Tá pronto para o pushback acionamento do box 01, ok? Ok, assim que o Gol tiver taxiado a sua cauda, o Gol que está puxando aí a sua esquerda, está autorizado o seu pushback e retorna a frequência da torre para o táxi, o altímetro 1017. Afirmativo 1017, após a saída da aeronave da Gol, vai efetuar o pushback acionamento, troca a frequência para a torre e reporta para o táxi. Janeiro 6313, obrigado. Quem podia adiantar a saída? O Oxa 6224 no solo 02, táxi via Alfa e agora.